Tem, está 3, ou 2 anos. Juliette Kilo, tem autorizado o início do reboque do pátio 3? Chame pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Kilo. Whisky Juliette Kilo iniciando o reboque, chamará para ingresso no pátio principal. Confirme outra aeronave que chamou para o reboque. Bom dia, Juliette, Whisky Juliette Bravo, autorização ao reboque do pátio 3, solicitar para o pátio principal, posição 04. Gente, o Whisky Juliette Bravo, na retaguarda do Whisky Juliette Kilo, que acabou de ser autorizado no pátio 3, autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal Whisky Juliette Bravo, na retaguarda do Whisky Juliette Kilo, ok? Ciente, na retaguarda do Whisky Juliette Kilo, reporta aí. O Gol no 87 pronto para decolagem? Certo, posição espera da 1-0 pronto. Gol no 87 ali, mantém pista no 0, senhor. Tem na pista no 0. 3520, decolado ao 53. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, é o TAN 3520, decolou no perfil da PUCA, já na escuta. 520, suba 190, está sob vigilância. 87, autorizado a decolar pistão 0, vento de 1,60 graus com 1,12 de nós. Tive decolagem iniciando o gol 1,87. Salvador, Webjet Whisky, Juliette Kilo, já se encontra pronto para o ingresso no pátio principal. Kilo, autorizado ingresso até o portão 2, mantendo escuta constante, reporte ao término. Prosseguindo o ingresso, reportará ao término, Whisky, Juliette Kilo. Gol no 87, decolado ao 55, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 8 no 7, suba ao nível 360, saída da Elvigilante. 360 da Elvigilante. Mostrante, reporte ao término, uísque Juliette Bravo. Juliette, uísque Juliette Bravo, reportarei as términos do reboque, posição 04. Sol Salvador, tá 3520, cruzando 150, tio. Tenente 3520. Câmbio centro, frequência 12545, alterne 12685, tenha um bom dia. 2545, 2085, bom dia. No 7, restrito nível 340. Restrito nível 340, boa noite, no 7. Salvador Webjet Juliette Kilo reportando o término do reboque para o pátio principal, box de número 02. Obrigado, Kilo. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, senhor. Whisky Juliette Bravo, corrigindo, Whisky Juliette Bravo, formato término reboque no portão 04, bom dia, bom dia. Copiado, Bravo, obrigado, bom dia. Turno 7, chame Recife 125 decimal 1, alterne 13325. 251-3325, gol 1817. Salvador, gol no 628, informação Gol. Gol no 628, informação Gol correta. Eu tenho 360 aprovado para Porto Seguro. O senhor está pronto para cópia? Afirmou. Gol no 628, autorizado para Serra Bravo, vou para Serra. Nível de voo 360, decola da pistão no zero. Primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto Porto Seguro. Controle 120 decimal 8, aciona 5551 no gol no 628. Autorizado Porto Seguro 360 ao nível, de qualidade 10 com curva direita, saída da El, após letra direto do Porto Seguro. 1208, controle 5551 no transponder, gol no 628. 5551 no protegimento correto, gol no 628, chame pronto para push correção, pushback acionamento, portão 3. Chamaremos. Correção no pátio 3, chame. Juliette, Juliette Oscar. Whisky Juliette Oscar, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição de número 7 aqui do Planeta 3 para a posição 5 do Pajona. Whisky Juliette Oscar do pátio 3 para o portão 5, é isso? Afirmativo. Posição 5 do Pajona. Copiando Oscar, tem autorizado o reboque, mantendo escuta constante. Reporte ao término, Whisky Juliette Oscar. Afirmativo, reporte ali. Salvador, eu vou no 628 para pôr sinceramente remota 9. Copiando no 628, só um minuto. Whisky Juliette Oscar, me escuta? Afirmativo. Whisky Juliette Oscar, aguarde para início do reboque, ok? Afirmativo. O voo no 628 tem autorizado pushback acionamento, senhor, chame táxi. Teve de pôr sinceramente, voo no 628. torre, o voo 168 para táxi, 5 a bordo, 2 horas e 50, alternando com o